Foi deflagrada na manhã desta quinta-feira, 1º de setembro, a Operação Flake, que desarticulou um amplo esquema de sonegação envolvendo a empresa Uargo Recicláveis, localizada em Contagem. Segundo as investigações, três irmãos, supostamente sócios da empresa, seriam os responsáveis pela prática de fraudes tributárias que teriam causado um dano aos cofres públicos estimado em 100 milhões de reais. A ação, coordenada pela Força Tarefa, formada pelo Ministério Público de Minas Gerais, por meio do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Ordem Econômica e Tributária de Contagem, Secretaria de Estado de Fazenda, Advocacia Geral do Estado e Polícia Civil, cumpriu três mandados de prisão preventiva e 11 mandados de busca e apreensão em Contagem, Juiz de Fora, Pará de Minas, Pirapetinga e Caieiras, em São Paulo. De acordo com as investigações, os acusados operam desde 2009 um complexo esquema de sonegação fiscal, que se valia de cerca de 15 empresas de fachada criadas no estado da Bahia e do Rio de Janeiro. Elas simulavam a venda de produtos à empresa Uargo, contribuindo para a redução do imposto devido. Também como parte da fraude, eram realizadas vendas sem emissão de nota fiscal, aumentando a magnitude da sonegação. Além do crime tributário, os envolvidos estão sendo investigados por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Segundo o promotor de justiça Fábio Reis de Nazaré, a partir da operação se seguirão novas diligências. Ele explica que as apurações alcançarão também todos os laranjas e os contadores que participaram na constituição do esquema. Uma das evidências de que os sócios da empresa tenham incorrido no crime de lavagem de dinheiro é o valor de 2,5 milhões em espécie encontrado na residência de um deles. Durante o cumprimento de outro mandado em Pará de Minas, foram apreendidos 250 cheques com valores que variam entre 20 mil e 30 mil reais. De acordo com os integrantes da Força Tarefa, o esquema fraudulento, além de beneficiar a Uargo, teria sido aproveitado por pelo menos outras três grandes indústrias do ramo de papel e plástico localizadas nas cidades de Juiz de Fora, Pirapetinga e Caieiras, recaindo ainda suspeitas sobre a participação de outras duas grandes multinacionais atuantes no setor. Fábio Nazaré destacou que as investigações começaram a partir de denúncia feita na ouvidoria do MPMG por concorrentes da empresa-alvo. Eles afirmavam que a prática criminosa impossibilitava as demais companhias do setor continuarem atuando no mercado de Contagem de forma regular. O promotor de justiça ressalta que a atuação não é apenas para punir o crime tributário, mas busca permitir uma concorrência leal e, principalmente, recuperar os valores para os cofres públicos. Do Ministério Público de Minas Gerais, Isabela Finelli.